cartão. É hoje? Vamos catar então o cartão do certo rapaz. Depois, só uísque e gozolândia mesmo que as que é a nossa cara. Tem que dar certo. Tiroteio no banco entre polícia e ladrão. A madame se apavora ao ver seu filho no chão. A varredora começa a chacina, carnificina. Comandados pela Rony que sem conversa extermina. Colete à prova de balas PT, macaquinho atirado de campana no ar. Pé da vizinha preparado se pá, esperando o momento que só o sinal pra sentar o dedo. Burguês, exclusão sofre, sistema treme. Ladrão sanguinário, mente doente na febre. Na neura da fita, adrenalina esquenta. A patricinha de refém, porta nós arrebenta. Puta, fudeu, fuga tranquila, esqueça. Alvejaram nosso escudo, a vadia na cabeça. Aquela pirva já era, só resta esperar. Mais um corpo pro instituto vim buscar. Fora da agência, maluco, ali na frente. Enquadramos um taxista de pistola e dois pente, ó. Quis embaçar, parar o carro, aí não. Sentei o dedo, costurei, tomemos a direção. Assim foi melhor, mas os porcos tão na cola. Sei que se marcar é aquilo, nós vai pra cova. Enquanto eu respirar, você vai lembrar meu nome. Lembrar meu nome. Na fuga, ladrão, ou mata ou morre. Se não matar, ele morre. Na fita da agência, com ódio no semblante. Fantoche enfadado vai chorar sangue. A lei do mais forte é matar ou morrer. Não vamos dar vacilo e botar tudo a perder. Nem explorar desgraça, lei a trutar. Nós não é covarde, muito caso mancha sangue, abafa a verdade. E com pouca gasolina nós não foi muito longe. Favela JK, deixamos o carro antes da ponte. Na avenida Iraí, 10 viatura esperava. Se passasse por lá, nem prestava cair a casa. Ladrão quando é, até nisso tem sorte. Na favela trutar, já troquei tiro com a morte. Aqui desse lado, fiquemos mais tranquilo. Só que cago é até mato, inveja é aquilo. Fiquei 3 meses mocado esperando uma brecha pra sair fora, desandar, se pá, virar em perna. Os homens na minha cola, pente fino na quebrada. Se continuar assim, me achar, não demorava. Bastou uma ligação, liguei os truta forte. O plano é o seguinte, me protege e ganho um cofre. 50 mil e armamento pra cada um. O preço da traição, morte de um por um. Vixe, agora tá tudo desenrolado, certo rapaz? Já ligou os meninos lá, nossa proteção tá garantida. E é daquele jeito, é tudo nosso. Mas aí, você tá com aquele fulano lá, mano? Que, mano, o cara é confiável, mano. Já puxou uma caminhada com o moleque aí, certo rapaz? Eu tô ciente do que tá sendo feito. Então, firmeza, mano, é isso mesmo. Confiar na sua pessoa aí, vamos aí que o barato vai ser loucão mesmo. Meu barraco virou uma grande armadilha. Cano e munição de gnu de uma quadrilha. 4 cabeças, ó, comigo, ó, armado até os dentes. E se os gambé encostar? Recepção sai do pente. A seguinte, 8 horas, tranquilo até demais. Dei falta do dinheiro, me passaram pra trás. E 30 minutos depois, procurando o traidor. Gambé, na minha casa, se entrega vai ser melhor. Ouvi a voz de prisão, sem pensar. A reagir, estourei um soldadinho, em seguida caí. Me lembrei do grito, do disparo, da dor. Não quero morrer, por favor, no hospital, quase morto, que Deus esteja me ouvindo. Desvirtue da minha vida, morte que meu caminho. Que outra vez sem proceder, trombar com o sistema. Não quero morrer, nem ganhar um par de algemas. Só na favela, ladrão, reconheci o que é sofrer. Como é foda nascer pobre. Pobre morrer, são poucos daqui que a maldade não consome. Que não se entrega pro crime quando o filho passa fome. Se pã, toma tiro, já era, termina morto. E uma lágrima de sangue escorre do meu rosto. Enquanto eu respirar, você vai lembrar meu nome. Na fuga, ladrão, ou mata ou morre. Na fita da agência, com ódio no semblante. Fantoche enfadado vai chorar sangue. Enquanto eu respirar, você vai lembrar meu nome. Na fuga, ladrão, ou mata ou morre. Na fita da agência, com ódio no semblante. Fantoche enfadado vai chorar sangue.